gente a destino de outras terras, trabalhando triunfante. Pra Jesus almas ganhar e a Deus sempre louvar, o meu destino brilhante. Andando de sul ao norte, se o Senhor me ordenar.